Os versos dessa canção vão tocar teu coração, tão longe quanto estiver. Num dia assim qualquer, você vai saber, enfim, do amor que eu trago em mim. Ano